chacinas. As principais matanças promovidas por participações de policiais militares. Acari, 11 adolescentes detidos e mortos, a maioria moradores da favela. Corumbiara, policiais militares invadem fazenda, 10 sem terras mortos. Candelária, no centro do Rio, 5 homens começaram a atirar. 8 crianças que dormiam sob marquise de prédio são mortos. Vigário Geral, grupo de extermínio mata 21. Entre elas, uma família inteira. Conclusão: vingança por morte de policial militar na véspera por traficantes da favela. Carandiru, outubro de 92. Policiais militares invadem casa de detenção São Paulo. Número real: 111 mortos. Nenhum policial morreu ou saiu ferido. Entre os mortos, viciados, homicidas, inocentes e culpados. Israel, injustiça, humilhação, dor, espancamento. Pilatos vendo que nada se aproveitaria, lavou as mãos diante do sangue inocente. Liberte Barrabás, seja crucificado Jesus, o rei dos judeus. Ele conheceu a morte, mas no terceiro dia ressuscitou. Mateus, capítulo 28, versículo 6. Então hoje aí, irmão, Cristo vivo, quebrado, renovado, meu ser, viva Cristo. As baladas, os tiros, mão na cabeça, nos muros da vida, de pé, sem cabeça, família que sofria, passagem para o crime, o martelo, a sentença pro inferno que eu ia. O ódio, as dores, os gritos, os lamentos, o diabo no comando, o escravo sem sossego, nos prazeres da vida. Muito dinheiro, os parceiros no veneno, no pó, na latinha. Dinheiro, a dona, os pratos, o convite, obedecendo o diabo e os seus anjos. É muito triste, a troca é muito séria. Só Deus, a piedade se ilumina na luz, a escuridão atrás das grades. Então louco, vai por mim, o crime não é brincadeira. O diabo usa a roda pra te fazer de peneira. Escolha seu caminho, sua trajetória, ou com o diabo no inferno, ou com Jesus lá na glória. Por causa do pecado, autoridade do diabo, ele é sujo, mentiroso, e tá todo derrotado, planejando o mal, saqueando você. A porta larga, mundo louco, leva ele a você. São muitos motivos pra você mudar de vida. O diabo tá matando e Jesus tá dando a vida. Não sei, não vou dizer quem está garantido. Se não aceitar a Cristo, você está perdido. Os manos infelizmente permanecem no pecado, no veneno, no escuro, com o corpo perfurado. É tipo desse jeito, sempre tem uma saída. Olha só como estou, quem eu era, mudei de vida. O Senhor da minha vida mudou a minha trajetória. Ele está vivo, irmão, está coberto de glória. Ele voltará e vai buscar a sua igreja. E quem ficar, irmão, pode crer, tenho certeza, e vai sofrer aqui no mundo com o diabo. Eu só lamento, vai ser mais que derrotado. Aleluia, salvação, glória e poder. Aleluia, Jesus Cristo, nesse nome há poder. Uma nova terra, um novo céu. Então nós iremos, e se Deus voltar hoje, quem ficar? Eu só lamento. Aleluia, salvação, glória e poder. Aleluia, Jesus Cristo, nesse nome há poder. Uma nova terra, um novo céu. Então nós iremos, e se Deus voltar hoje, quem ficar? Eu só lamento. Aleluia, salvação, glória e poder. Aleluia, Jesus Cristo, nesse nome há poder. Uma nova terra, um novo céu. Então nós iremos, e se Deus voltar hoje, quem ficar? Eu só lamento. De fé aí, eu vou vivendo. O Senhor da minha vida mudou meus pensamentos. Cabeça vazia é oficina do diabo. O diabo é meu inimigo e tá todo derrotado. Aí quem dera eu tivesse voltado há mais tempo, largado o mundo louco e sair do sofrimento. P.A. Vera Cruz é cabuloso o cenário. Humano é encontrado com o corpo perfurado. Ganhar a liberdade, sucesso na quebrada. Os caras te esperando pra te sapecar de bala. Sequestro, latrocínio, homicídio culposo. Dá ouvidos pro diabo, é passaporte pro velório. Humano de atitude que eu conheço e que eu respeito. Aposenta a ferramenta, busca Deus no sofrimento. Ganância pelo dinheiro, loucura, adultério. Humano que chora de ver o parceiro no necrotério. Dia de visita na cadeia é embaçado. Mano cumprindo pena sem Jesus no fracasso cotidiano. Na cadeia é violento, com certeza. Você quer mudar de vida ou dar a vida pro capeta? Aleluia, salvação, glória e poder. Aleluia, Jesus Cristo, nesse nome há poder. Uma nova terra, um novo céu.